que tem razão pra discutir por quê, velho? Aí, fala pra mim, se não é um vacilão, se tu tem razão, você vai discutir por quê? A verdade por si mesma é, velho. A mentira que fica aí no vacilo e discute, e fala com um e fala com o outro, e vira aquela coisa, aquela margaça assim, ó, que a bagaça não resolve, meu irmão. Porque o cara mentiu e quer cobrir a mentira, qual é? Aí, a verdade não precisa de defensor, meu irmão. É isso que Mirim tá falando, velho. Você tá na sua verdade, tá na sua razão, não tem que discutir. A verdade por si mesma já é. Acabou. Não tem discussão, não tem discórdia, não tem nada disso não, meu irmão. Começou como tu tá, pá, pá, pá. Saber, sabe que não tá com a razão, tem que discutir, é, tem que ir pras paradas, tem que falar um monte de merda, porque tentando provar pra si mesmo que tá certo, porque se tivesse certeza, velho, não falava era nada, ficava era rindo, que nem Mirim faz, Mirim só ali ri. É. Laro Eixo, amor Jubá! Salve Exu Tiriri da Calunga! Laroê! Laro Exu Mirim! Exu Mirim é Mojibá! Ele não podia faltar na sua encruza, sempre a trabalhar. Ele é Exu Mirim, é protetor da porteira desse conga. Firmeza. Firmeza, e aí? Suave. Suave. Você tá bom? Sempre, seu sempre. Olha, eu quero primeiramente agradecer você pelo primeiro diálogo que a gente teve com você. Foi muito bom, muito agradável e teve uma repercussão muito positiva, viu? Ajudou bastante gente. Beleza. Então tá bom, né? Você ajudou. Vamos ajudar, né? Não. Mas, hein? Como é que a madrinha, inclusive, tava vendo você que você veio hoje com uma beca diferente? Sim, uma beca. É. Pra dar assim uma firmeza. Você veio vestido do quê? Exu Mirim. Só que feito barão, né? Tá certo. Você... Barão. Não. Tá certo. Pra impor respeito, porque agora você já é um barão, né? Sou mirim só, mas os mané a gente bota a beca e tá, beleza. Entendi. O que você acha das pessoas quererem impressionar com uma roupa mais bonita? Você ouviu, tio? Vacilo. Vacilo. Não, mas... O que é? Impressionar de dentro pra fora, né, não? É o que é, e não o que tem. Tem que... É aquela velha história, né? Ser ou não ser. É isso a questão. Cara, o El não é, né, não? Entendi. Então, se o cara chega pra Mirim e fala assim, ah, eu sou o cara, olha a roupa que eu tô usando, o que que você fala? A gente vê dentro dele qual é, né? se o que está de fora corresponde o que está de dentro. Entendi. Uma moral, né? Não. Ah, é. Mas não corresponde. Vamos botar para fora o que tem dentro. A roupa rasga. A pele estraga. O tempo passa. Cada um é o que é. Não adianta nada. Só a ostentação. Embora que nem é problema, né? Ostentação é brincadeira. Vejo muito mano aí batendo de barão e não é nem mendigo por dentro. Não sabe ter nem intenção, sabe? Tá ligado? Tô ligado. E quando uma pessoa, por exemplo, Mirim, é impressionável, por exemplo, o cara não pode ver um cara com uma roupa, a pessoa não pode ver um cara com uma roupa mais bonita, já fica achando que é doutor. E trata melhor, né? É, trata melhor. Otário. Otário é igual a poeira. Onde você vai, tem. Nossa. Otário é igual a poeira, onde você vai, tem. É, não é não? É. Otário é assim. Nasce 10 por segundo. Você fala nasce 10 por segundo porque é a escolha de comportamento da pessoa na hora do vamos ver. Aí, velho. Se cor de pele, cor de beca, marca de beca, mostrasse quem é o cara, mano. Que critério é esse? É a atitude, né, mano? A atitude do cara. Tem muito cara aí na bandidagem que tem mais honra do que os barão, tá sabendo? Tem palavra, tem atitude. Mas, ô Tempestade, eu tô feliz, viu, que você tenha vindo falar com a gente novamente. Muito obrigado, viu? Mas viu, então, o que você tem a dizer então se uma moça procura um rapaz ou vice-versa porque ele tá montado numa posição boa de dinheiro? Aí vai ser a novinha tá escolhendo o cara pelo que ele tem, ela não tá importando com o que ele é, né, não? É esse o vacilo. Porque aquilo que é, vai aparecer a qualquer momento, né, não? Aí a hora da novinha reclamar, que pá, o cara não quer nada com nada, não assume nada, assume pra quê, meu? Ela queria só o que ele tinha, não o que ele era. O que ele tinha, ele já deu pra ela, né, não? Que é pra dar, já deu. Aí fica sozinha. Ah, de repente aí levando uns 9 meses pra ficar esperta. E vai reclamar do cara, né não? Uhum. O cara é a mesma coisa, velho. Tem cara aí, otário. Vai pegar as mulheres pra tirar o que elas têm, né não? Uhum. Bom, tirar o que elas têm tem jeito. Tirar o que elas é, ninguém consegue. O negócio é a carência, né? O povo anda numas histórias aí que tem que ter, como fala, alma gêmea. É. Que babaquice, meu irmão. Se o cara não for inteiro, como é que ele vai arrumar alguém pra completar? Se a novinha não é inteira, já não é ela. Não vai ter quem vai completar, tem que ser cada um inteiro. É transbordar, né, não? Ah. Se, você tá dizendo... Se, eles falam de alma gêmea, né? Mas é 50%. Aí é esse lance de carência, sabe? Ah, tô carente. Ah, preciso arrumar alguém. Se eu não arrumar alguém, eu não vou ser feliz, pô. Eu tenho que ter alguém. Ou, se você não tiver você mesmo, não adianta pôr ninguém, não. Nem rola. vai ter pisada, muita pisada. Aí começa a reclamar. Ah, e sai doente a noite, velho. É o que mais acontece. Ah, tô carente. Um amor se esquece se jogando pra outro amor. Aí vira essa putaria toda aí. O que que é que esquece? Esquece de ser inteiro, né, velho? De ser o que é. Não é o que está. Não é o que tem. É o que é. Se a guria, ela é romântica, velho. Como é que vai se juntar com um cara que tem 70 mulheres no pé dele, velho? Fala um negócio pra mim. A carência dela vai consertar fazendo parte do areia, mano. Aí. Filho. Se é romântica e vai pra putaria, não deu pra entender, não. O cara quer só zoeira. Não vou conquistar o meu amor. Que amor, caramba. Até amor nenhum não, tem zoeira. É o que eu te falo, velho. Tem nego aí que vai buscar carne na joalheria e joia no açougue. Tá trocando aí as paradas, né, não? É. Tá trocando as paradas, mano. Tem que largar de vacilo, tanto as gurias quanto os caras. Os mano é esperto. Mano sabe que mulher quer ter. Tendo, elas já vão ficando... Ah, ele me ama porque ele me deu. Deu caralho. Deu nada. Tá usando, velho. Mas elas são usadas. Em vez de mostrar o sorriso, mostra, né? Outras partes melhores. É o brilho no olhar, é o sorriso. E é o recato, meu irmão, que faz uma mulher ter valor, né, não? Ah. Fica mostrando tudo pra que a gente vai, né? Daí não tem mais nada pra ver. Tem nada pra ver nem pra usar, não. Tá igual maçaneta. Igual o quê? Maçaneta, velho. Todo mundo põe a mão, meu velho. Que coisa é essa? Aí reclama, não consigo ninguém, porra. Então, seja você, se aprume, bota pra fora a beleza que tem dentro. E se não tem nenhuma, vai buscar, né, não? Uhum. Todo mundo tem a sua personalidade, a sua jeito de ser, os olhos fazer os pratos aí. O que vale, velho, é a intenção que vem de dentro. Muitas vezes, uma beca mais simples brilha mais do que uma muito ajeitada, pá, que marca. Mas o cara tá vazio, meu irmão. Adianta enfeitar por fora e ficar louco por dentro. Olha, é. Ainda quer enganar mirim, meu irmão. De jeito não. Vai ter jeito não, não. Uhum. Esse de enfeite. Do lado de fora, não vai mudar o lance que tem dentro. Se tá escuro por dentro, não adianta pôr luz por fora, velho. Uhum. Uma hora, a casa cai, não. E nego aí que fica aí de sugesta, fala um monte de abóbora. Pneu e pedra. Aí quer que os outros dão flor pra ele aí. Ferrou, mano. Cada um recebe daquilo que dá, né, não? E cada um dá do que tem. E se a pessoa fala assim, eu vou emprestar pra eu aparecer bonito na festa e depois eu pago? Beleza. Vai dar bom dia com o chapéu dos outros, né? Tá lá. Pega o boné do mano lá, tá lá, jeito. Tu não é humano, não vai adiantar usar o boné dele, né, não? Que o povo pega emprestado aquilo que sabe que não pode ter. Todos podem ter tudo, meu irmão. Basta trampar, né, não? Você fala trampar no sentido de buscar o merecimento pra também ter aquilo. É, mano. Você tá... Tem que suar a camisa, aceitar as coisas como são e dar os passos, entrar em ação, pá, resolver as paradas. Aí dá moral, velho. O cara vê a parada é ruim, a negra tá russa, tá pior do que a Rocinha. E ele encara e vai agindo pra melhorar a situação lá dentro dele e também por fora. Posso ter certeza, ajuda não falta quando o cara realmente quer, meu irmão. Não falta. A intenção a gente olha, nem precisa pedir muito. É só ter a intenção verdadeira aí, ó. Esse é o critério, mano. Esse que é o critério. Ah, entendi. Às vezes você tá ali, né? Mas você nem tá com aquela beca super lustrosa, mas é por dentro o coração tá, e o cara tá no seu elemento, então ali ele tá puxando pela atração coisa muito melhor do que o outro. Sempre, seu sempre. Tudo vem na atração, né não? Daquilo que é, não daquilo que parece ser. As leis são simples. O cara por dentro... Aquela nojeira, bota lá uma beca, baixa, que tá podendo, só se lasca, meu irmão. Só se lasca. O outro não tem, botou uma bequinha assim, bem fraca, saca? Mas tem por dentro, uma força dentro dele, saca? Que vai atraindo pra ele tudo aquilo que for preciso pra ele deslanchar, né não? Enrolar e caminhar bom. Aí os caras, porra, desse cara tudo vem mais fácil. Pergunta pra ele se é fácil. Porque todo mundo vê a pinga que ele bebe, mas não vê o tom que ele leva, não. Entendi. Você falou que às vezes alguém vem falando abóbora, pneu e pedra. O que? Explica um pouco de cada um desses. Abóbora é aquelas conversas que não tem nem começo, nem meio, nem fim. É tudo que é a mesma coisa. Já viu como é que é a abóbora? Igualzinho. Ah, sabe onde é que é o começo dela, quem é, quando é que tá o fim. A gente vai aquela conversa enrolada. Que se meter fogo naquele trem é uma fumaceira. Só pra fazer barulho e fumar. E pedra? E a pedra? É a palavra dura, meu irmão. Que se joga em cima dos outros. O julgamento é a pedra mais dura que tem. Porque do jeito que ela bate, ela vai voltar, né? Só você que sabe jogar pedra, a ponta nem sabe, meu irmão. É a palavra dura, meu irmão. De julgamento em cima dos outros. Ela vai voltar. E vai voltar acompanhada. De repente é uma montanha, meu. Porque daquilo que se dá, se recebe. Né não? É. Tem lei nessa porra. Ou o cara educa pra seguir na lei, velho. Ou os homens vão cruzar ele. Ou então nós, né? Depende. Sei. Até pra ajudar o cara tem que saber. Porque se ele vai ajudar e cai no mesmo buraco que o outro tava, velho. Olha o vacilo aí, ó. Pra ajudar, você tem que estar firme no seu lugar. O outro pede. Você ajuda. Seu coração pediu, você ajuda. A melhor ajuda que tem, mano, é a intenção de ajudar. Porque essa força move as outras. Ah, não posso, não tenho pra ajudar. Qual é, velho? Você é. Você é. Qual é? Qual é, meu irmão? Quem quer faz, quem não quer manda. O que que é? Quem quer faz, né não? Ah, entendi. Que quem não quer, manda uma desculpa. Geralmente é das mais fuleiras. É, não posso não, porque a patinha do gatinho quebrou. Qual é? Cada um pode quando quer, velho. Sabe a diferença do mano bom pro mano ruim? O mano bom nunca desiste, meu irmão. Sangue bom não desiste de jeito nenhum. Um cara tá difícil, tá humilhante, tá não sei o quê. Tá ali fazendo o que tem que fazer e não desiste de jeito nenhum. Parece aquele bicho que os meninos brincam, João Bobo. Você bate, levanta, você bate, ele levanta, aí vai indo. Cansa de bater, larga pra lá. Entendi, nossa. Essa é a diferença, meu irmão, que faz a diferença. Cada um é o que é e tem que querer ser. Pra crescer, né, meu irmão? Agora, no primeiro trupico, não vou fazer mais nada, não, porque não vale a pena. Uma pequena essa, hein, meu irmão? Não merece nem um teco numa quadrada, um vacilão desse. Desiste daquilo que quer, daquilo que sonha. Vai fazer mais o quê, meu irmão? Ficar vacilando e atrapalhando quem tá fazendo? Aí, quem não ajuda também não devia atrapalhar, né, não? É. Mas... Se você não ajuda você, meu irmão, a ajuda primeira começa de você pra você. Assumindo o seu sonho, por mais impossível que pareça, indo no rumo que você quer. Não é o mundo te fazer, não. Você fazer o mundo que tá ali à sua disposição e seguindo no seu ritmo. Tem isso. Tem isso. Sabe? Seguindo no seu? No seu ritmo. Cada um tem um ritmo, velho. Não adianta seguir o ritmo dos outros. Vai dançar tudo errado, né, não? Aí você sabe. Um respeitando o ritmo do outro, pá, de boa, vai ficar assim, um espaço maneiro, um espaço marcado. Um vai aprendendo com o outro a coreografia. Porque o ritmo da vida é esse. E você é um dos ritmos. Se você para, meu irmão, cadê a música? Se tira uma nota musical, acabou. Não tem partitura, meu irmão. Deu pra entender? Sim, sim. A gente vê bastante disso. A pessoa... Desiste na primeira porrada, meu irmão. Não. É? E depois... Só que é cheio de querer ser. Diz que, eu sou fortaleza. Faz o que eu acontece. Que caramba, faz nada, porra. Desistiu na primeira porrada que levou. Não soube lutar com a arma certa. E a arma certa é o querer. Eu quero, eu vou e eu faço. Não é por cima dos outros. É caminhando no seu ritmo, meu irmão. Respeitando o ritmo seu. Aí sim, todas as outras cadências vai respeitar. Agora você tá aí desafinando, meu irmão. Né? Vacilo um em cima do outro. Na hora de fazer assim um som maneiro, tá berrando qual é, mano. Precisa berrar não. Não tem ninguém surdo não. Tem gente boa, mas surda não tem, meu irmão. Até o surdinho dos ouvidos aí, das matérias, tem percepção maior do que o surdo da cabeça, meu irmão. Até o cego dos olhos consegue perceber coisa que o cego da cabeça, né, não saca nada. Depois ela dá uma desperta. Tremendo vacilão, tremendo mané. Porque não se respeita, mano. E quer que Mirim respeita eles aí? Vai respeitar que jeito, meu irmão? Oh. Aí a gente vai na boa, pá. Mostra uns lances. É, continua vacilando. Tá, beleza. Mostra o sonho, outros realizando. Pá, o cara fica se moendo todinho. Cara, tudo pros outros é mais fácil, é meio difícil. Pô, cara. Pra todos tem as dificuldades do ritmo que tem. Pá, o outro barãozinho lá nasceu no vestido de ouro. Por isso que é fascinada, velho. Cada um tem a sua luta. O barão tem suas lutas. Os pobres também tem, velho. Tem isso não. Cada um luta de um jeito. E quem tem obstáculo maior é porque realiza mais forte. Porque tem valor. Tem valor. Por dentro, ninguém vai sofrer o que não merece, velho. Não tem como. É, planta dentro de si a falta de tudo, reclama de tudo, quer tudo que os outros têm. Sem fazer nada, porra nenhuma. E quer ter, aí vai roubar, né, meu irmão? Rouba ali do barãozinho e vende por duas bananas. Nossa. Por duas balas. Por duas pedras. Vai ficar doidão pra dizer que é esperto. Ah, tô doidão, sou esperto, esperto caramba. Esperto é quem trampa, trampa no ritmo que tem, vai à luta e conquista o que quer, meu irmão. Quem tá querendo lutar, quem tá querendo vencer, tem mão que vai chegar. Existe um negócio, velho, chamado providência do grande. Depois que a ordem dele desceu até nós, obedece, meu irmão. Sabe quando é que a ordem dele desce? Quando o cara tá no ritmo. Ele sabe o que quer e por dentro ele vai criando o mundo dele para depois jogar para fora. E o que ele quer, ele também leva para os outros. Ele quer esperança, ele luta e passa esperança para um monte de gente, meu irmão. Ele quer o amor, ele vai de dentro de si, busca aquele amor e começa a passar amor para um monte de gente. Simplesmente para ver se não funciona, meu irmão. Todo mundo ajuda quem tem boa vontade, meu irmão. Fica lá, arrastando, igual réptil, igual cobra, igual bicho. Quem se faz bicho, meu irmão? Tu é gente, meu irmão. É, e gente pensa e sente. Pensar pra criar, sentir pra realizar, meu irmão. É força mestra. Pode ter certeza. Papo reto mesmo. Tá certo. Mas eu achei interessante você ter falado assim. É, cada um, se tiver dentro do seu elemento, não precisa se preocupar em imitar o outro na nota musical dele, porque daí você estraga com a sua música. Todinha, velho. Seu ritmo é um. E nessa sinfonia precisa do seu ritmo, né, não? Uhum. Se não precisasse, você não tava aqui. É. Certinho como dois é dois. Não é? É só ter persistência. O cara começa. Pá! Aí, menino. Saquei, entendi tudinho. Aí, vou começar a fazer igual você falou, menino. Primeira barreira que chega. O cara para e começa tudo de novo. Ah, eu não dou conta. Ah, eu sou fraco. Eu tenho que fingir que eu sou forte, porque senão os manos vão pisar na minha cara. Vou bancar aí um esperto. Vou falar bem mais alto. Vou jogar o peito pra frente, o queixo bem alto. Que eu sou o patrão aqui nessa quebrada. Patrão. Uma quebrada e papá na cara dele. Mal. Já foi. Vem o cara e faz o quê? Vem com a quadrada e pá, enquadra. A quadrada? Bem no meio da festa. A quadrada é o quê? Tem muitas, velho. Outro 40. Ah, é uma quadrada. Tem nego que tem até a R15, velho. Que no tráfico se tem de tudo. É, basta querer. Nossa. Basta ter a moral. Não é cagueta, pá. É esperto, tem zóio limpo. Vê longe, estoura os foguetes, pará, pá, pá. Não. Tá ali no reinado. Cada um é o que é, meu irmão. Cada um come do que planta. Vive do que planta. É assim que é. Em todo local, meu irmão. Tem aqueles que são mesmo. E aqueles que são cheios de querer ser. Esse cheio de querer ser é porque está em cima dos muros. Não sabe se é, não sabe se não é. É vacilão, pá, quer ser mais esperto. Acaba na ponta de uma quadrada, né, não? Eita. Hein, mas é... Ô, Tempestade, fale para mim uma coisa. E aquela pessoa assim que diz assim, olha, o outro fez maldade para mim e o que ele fez é errado e eu não vou mais perdoar ele nunca mais e fica com o coração pesado desse jeito. Ele é vacilão? Totalmente, entendeu? É o vacilo, o erro. Por quê? O erro. Ele se diz na razão dele. Cada um tem sua razão, meu irmão. Ninguém quer dizer se nada aconteceu, ninguém pisa. Se nada aconteceu, por que que tá olhando só o defeito do outro? O que que foi que você criou? Ué, não gostou do que recebeu? É só observar o que você tá emitindo, meu irmão. É. Facilitou. Facilitou, vacilou. Deu descuido, meu irmão. Descuido. Facinho de mano levar. Não tem quem vai ficar o tempo todo satisfeito com você. Uhum. Sempre tem os contrários, tem os que acham que azul é mais bonito que o vermelho, pá. Precisa mesmo de brigar por isso. E aí, meu irmão? Nunca mais é muito tempo, velho. É muito tempo mesmo. Com esse tempo, você podia aproveitar. Fazer umas coisas melhor, tá? Aprender que o outro não tem como comandar o que você sente, não, meu irmão. Não tem como o quê? O comando é seu. Quem comanda o sentimento é você, meu irmão. Ah, entendi. Você se sentiu ofendido, tá? Você é um sensável, né, meu irmão? Tá? Facinho de machucar. Se sentiu humilhado é porque é humilhável, meu irmão. Tem um buraquinho aí, tem. É mesmo, meu irmão, só porque o outro falou, pai, aí tu é um gambá, né? O cara já fez dizendo que tá fedendo, meu irmão, é. É. Tem muita gente que fala, sem ser, mano. Uhum. Aponta dedo só de brincadeira, meu irmão. Vê, rapaz, tá no bullying, tá no bullying. Que tá é no isso? Bullying, caramba. É, agora inventaram isso. Você não pode olhar feio pra um cara que de bullying. Ah. Ninguém faz bullying o tempo inteiro, meu irmão. Tu tá pisando fora, a gente começa a sacanear mesmo. Às vezes pisa reto, meu irmão. Desconfia um bocadinho, meu irmão. Que tá dentro de você a parada, mano. É você que a palavra do outro machuca facinho. Nem se liga na realidade, a sua. Aí, dançou, mano. Já começou a pisar na bola. Consigo próprio. Vai pisar na bola com todo mundo, meu irmão. Tá um dodóizinho aberto, ninguém pode nem olhar. É assim, velho. Principalmente as novinhas. Elas assim, olha, não, eu não sou bonito igual fulano. Tá, eu preciso botar uns enchimentos aqui e ali. Tá. Só do cara olhar nelas assim, ela já começa a passar a mão onde elas não gostam. É mesmo. Ué, chamando a atenção pra gente ver aonde tem defeito mesmo na porra aí. Mas é. E as qualidades, não tem não? Esses vacilão faz assim, pá. Quanto mais humilhável o cara se sente, mais arrogante ele parece, velho. Questão de ouro, pá, levanta o quê? Um pino no peito. Pode saber, vacilão, velho. É vacilão, tá? No cagaço de o povo descobrir o tanto que é covarde e medroso, velho. Fica buscando proteção de tudo quanto é jeito, perde até a liberdade, meu irmão. Pra se dizer, cheio de querer ser, eu sou o mais, eu sou o cara mais protegido da parada. Se eu tivesse liberdade, não precisava de tanta proteção, meu irmão. É alto, batendo reto pra você, velho. Quem tem liberdade por dentro não se prende a tanta proteção por fora. O cara bota um tanto de parangolé no pescoço, meu irmão. Vai lá, acende as trocentas tochas lá pra Paixão, pra Mirim, pras mulheres, pro caralho de asa. Tá com medo, meu irmão. Tá com medo por dentro e botando luz por fora. Otário. Vai iluminar por dentro. Vai usar a liberdade que tem de fazer as escolhas certas. Quem carrega lixo dos outros dentro do coração é otário, vacilão. Nossa. Erro não conserta erro, meu irmão. Um erro não vai consertar o outro. Os caras dando a mentir, velho, pra tentar cobrir os erros que fez, velho. Ó, vacilo. Assume que tá errado e para de fazer. Gasta menos energia, mano. Não atiça nós, porque nós vai fazer. Apareceu lá. Certeza, mano. É começar a fazer essa besteira aí, já tem mirim já engatilhado pra botar a casa pra cair, a massa pra rasgar. Função nossa, meu irmão. Ah, porque o Exu não sei o que vai me proteger. O caramba que vai, velho. Então vai olhar em nós, ó. E aí? Bora agir, cambada. Nós sai doido, nós tem que resolver a parada, não. O patrão é bom, o salário é ótimo. Mas não tem o que reclamar, não. Qual que é o salário? É a subida, meu irmão. É a subida. Pra descida ninguém precisa ajudar, mas pra subida precisa, viu, meu Deus? Então, ó, se uma pessoa, então, vem e chama a outra de gambá, daí essa aqui, se ela é gambá mesmo, ela tem que ir tomar banho. Se ela não gostou, porque é, ou porque assim, o povo fala assim, olha, se é gambá, daí, ó, se ele não é gambá, por que que ele vai ficar bravo com o outro? Se tem razão, vai discutir por quê, velho? Aí, fala pra mim, se não é um vacilão, se tu tem razão, você vai discutir por quê? A verdade por si mesma é, velho. A mentira que fica aí no vacilo e discute, e fala com um e fala com o outro, e vira aquela coisa, aquela margaça assim, ó. E a bagaça não resolve, meu irmão. Porque o cara mentiu e quer cobrir a mentira, qual é? Aí, a verdade não precisa de defensor, meu irmão. É isso que Mirim tá falando, velho. Você tá na sua verdade. Tá na sua razão, não tem que discutir. A verdade por si mesma já é. Acabou. Não tem discussão, não tem discórdia, não tem nada disso não, meu irmão. Começou com o tá, pá, pá, pá, saber. Sabe que não tá com a razão. Tem que discutir. É. Tem que ir pras paradas, tem que falar um monte de merda. Por quê? Tentando provar pra si mesmo que tá certo. Porque se tivesse certeza, velho, não falava era nada, ficava era rindo, que nem Mirim faz. Mirim só ali ri. Tá. Olha o tombo ali. Olha o buraco, meu irmão. A gente não empurra pro buraco, não. A gente até fala, ô, o buraco tá bem ali, ó. vacilão continua indo. E dizendo que é a gente que tá ferrando ele, não. Mirim não ferra ninguém, velho. Você tá na sua verdade, na sua razão. Nós estamos aí desenrolando, agilizando, pra tudo dar certo, hein? Vacilou, tá na sua parte mentirosa, mano. Vamos arrancar sua máscara. E é, às vezes, bem dolorido arrancar, porque tá grudada já, né, velho? Eita. Entendi. E a gente tava falando do perdão, então. Agora, então, se a pessoa fala assim, ele não merece o perdão, quem que ganha mais quando perdoa? É quem é perdoado? Não, velho. Perdoar é sinal de inteligência, velho. Você vai ficar carregando lixo dos outros pra quê? Uhum. Sujando aí dentro de você, na sua casa. Nessa capa, nessa matéria, pra quê, velho? Eu sei que tá sujo, eu sei que tá se envenenando dia a dia. A vitória do outro já te magoa, pá. Pá, dá uma coisa certa pro cara, você já grila logo, já quer estourar tudo, mano. O outro tá lá, ó, curtindo pra caralho. E você se rasgando todinho, porque queria que o cara se fudesse. Ah, vai curtir sua vida, meu irmão. Vai fazer seus lances. Tu tá com a razão, velho. Mostra que tem razão, perdoa logo, não carrega mais aquilo que não te serve. Perdoar não te obriga a conviver, meu irmão. É o contrário, quem perdoa não precisa conviver mais. Qualquer besta sabe disso, mano. Qualquer um sabe. O que que é que faz o tal do karma? Você já viu o que que é? Quem era inimigo tem que ficar juntinho, mas às vezes parecia. Pá. Pra ficar grudado, porque não perdoou porra nenhuma. Tem que aprender a amar. Pá. Aprender a perdoar. Na hora que perdoa, pá. Mó liberdade, mano. Mó liberdade. Você pensa no cara assim, não sente nada. Não te machuca em nada. Tanto faz se ele subiu, se ele desceu, meu irmão. Você tá feliz no seu canto. Curtindo seus lances, pá, nas quebradas da sua, vivendo, mas não. Agora o cara não perdoa. Até o orvalho que cai na cabeça do outro, o cara já grila, mas porra, ele não merece. E não vê que já se cobriu todo de lama, velho. Que orvalho que vai entrar numa porra dessa? De jeito não, o cara tá se quebrando todo. Se enchendo de lixo. Porque esse sentimento aí. Pá, tô ofendido, tô humilhado, tô isso, tô. Caramba, velho. Tu não é humilhado, tu é um cara forte pra caramba, mano. Só de tá aí na matéria já mostrou que é forte, velho. Fraco não vem pra matéria, não, mano. Não dá conta. Dá um cagaço tão grande, velho. Quando fala, tem que entrar nessa capa aí de matéria. Tem ninguém que recua na hora. Você não recuou, mano. Então tu é forte, meu irmão. Tu é capacitado, mano. Nenhum guerreiro vai pra campo de batalha sem estar preparado. Isso aí é um campo de batalha, meu irmão. Pior do que a rocinha, mano. A rocinha é pouco. É pouco. E quem tá na rocinha sabe, velho. Tem felicidade, meu irmão. Tem dignidade, meu irmão. Os que não tem, é vacilão. É honra. As paradas é papo reto. Mano, é mano. Você dá por... Você dá por... É. Eita. Cada um cuida de si. Agora fica aí, pá. O cara me tirou não sei o quê. Tirou nada. Ninguém tira o que você não tem, velho. Ninguém tira. Você tem que ter a sua liberdade, sua ação, sua dignidade, né não? É. Se não tem isso, vai perder tudo. Vai perder tudinho. Engolindo os venenos que o ato dos outros fez com você. O lance. Te fizeram mal, velho. Ah, O que importa é o que você vai fazer com esse mal que te fizeram. Tem nego aí, ó, que ficou até sem as pernas por parada errada, velho. E hoje é herói, meu irmão. É herói, sabe? Porque o mal que fizeram a ele não fez ele ficar mal. Tá se entendendo? Não tinha mal dentro dele, era só o encerramento de um karma. O cara fez o quê? Deu sentido positivo. Mostrou que pode vencer qualquer dificuldade, meu irmão. E não tem medo da vida. Nem da morte. Nada. Nada faz o homem bom parar. Nada, absolutamente nada. Faz o cara que tem certeza do que quer parar. Pode arrancar tudo dele. O sonho dele tá lá dentro e ele continua a lutar. É ou é ou não é? Agora fico com você, não, pá. Eu tô aí, pá, por isso, porque eu tô revoltado, que eu não tenho isso, não tenho aquilo. O que você é, meu irmão? Qual é? O que você é? Qual é o critério? Nenhum, velho. Nenhum. E quem não tem critério nenhum, não sabe pra onde quer ir, qualquer lugar serve, qualquer ação é aquela mesmo. Sem dignidade. Sem respeito, mano. Aí quer que mirem e respeita. Nós vai respeitar quem não se respeita por quê, velho? Fala pra mim, por quê? Se a função nossa é fazer você despertar dessa bagaça sua, a bagaça toda, velho, enfrenta de frente, para de vacilar, pisa reto, pruma o corpo e vai em frente, meu irmão, até pra ser mala, velho. Pra ser patrão, pra ser bandido, o cara tem que ter dignidade, meu irmão. Até pra isso. Cada um tem seu jeito de ser. Todos podem melhorar. Só é. Caiu, quicou, levantou. É mirim, meu irmão. É mirim. Eu, Tempestade, você é... Quando fala assim, as pessoas dizem assim, olha, eu vou entrar num relacionamento com você, ou então eu vou no seu terreiro de Umbanda, mas você tem que fazer tudo do jeito que eu quero. Num relacionamento, a pessoa busca a felicidade no outro, e depois não acha, daí culpa o outro que está infeliz. E o outro é que tá errado, o outro é que é o vacilão. É. Não. Então. O vacilo já começou quando buscou no outro aquilo que o outro não tem pra dar, não. Nossa. Tá querendo comprar carne na joalheria ou comprar joia no açougue, tá bagunçou tudo, né, não? Vai buscar onde tem. É o que eu falei bem no comecinho da nossa conversa, meu irmão. Cara, tá com a beca pra dar. Mas vai buscar no lugar errado, fora de si, a segurança, a felicidade, meu irmão. Ela começa dentro. Não é os outros que vai dar não, meu irmão. Certeza que não vai. Se depender de algo do lado de fora pra você ser feliz, já é, mano. Já foi. Esquece. É. Você é que já é inteiro. Não tem que achar alguém pra se completar. A parada errada tá aí, meu irmão. Qualquer relacionamento, ah, eu quero alguém que me complete a minha outra parte da laranja. O quê? O bagaço, meu irmão. Que outra parte? Ou você é inteiro, ou você não vai completar nada. Já viu metade completar metade? Não é assim, mano. É gente, é sentimento, meu irmão. Se você não se ama, vai amar o outro como? Me explica, porque eu não sei. Não tem jeito, mano. O seu jeito de ser, de se massacrar, vai passar pro outro, meu irmão. Você vai começar a cobrar presença. O cara tá trampando, tá cuidando das coisas. Pá, não, eu preciso que você fique aqui 24 horas na hora. Nossa. O cara já olha assim lá, que porra é essa? O ar que você respira, eu quero respirar ele. Porra. Vai matar o cara, porra. Não. Nossa. É uma impaciência. O quê? Se ama é por inteiro, então cada um tem que estar inteiro, não. Deus novinho fala, eu não sei amar pela metade. Tá, então fica inteira, porra. Não. Uhum. Tá amando pela metade, só ama o outro e não ama assim própria. O cara pode dar a mulher do avesso, velho. O cara dá porrada na cara dela mesmo. Aí ele só olha assim e fala, eu fiz isso porque eu te amo. O otário acredita. Ama não. Não ama nem assim, vai amar ela como, meu irmão? Aí virou essa bagunça aí. Procurar onde não tem. Procurar onde não tem, meu. Ai, eu perdi o meu amor. Caramba! Ninguém perde o que nunca teve, meu irmão. É, mano, ninguém perde o que nunca teve. Só tem amor quem se ama, velho. É a lei. Você só atrai aquilo que você já é em si. Aí eu quero um relacionamento assim, assim. Então seja você primeiro, meu irmão. Aí eu quero ter muitos amigos. Seja amigo então, velho. Seja chegado. Seja considerado com as pessoas, meu irmão. Considera. Respeita. Não tem amigo, é quem não é amigo, velho. Não tem amor, é quem não é amor pra si. É a real, mano. Ô Mirim, tem uma frase que é assim, ó, que eu vou inventar agora, mais ou menos assim. Tem gente que é pernilongo, vive sugando o sangue dos outros e gosta de umas palmadas. Tem muita novinha que gosta mesmo. Não, mas palmada... Não, mas palmada eu digo assim, da vida, né, pra aprender. Ah, tá, tá certo, mas tem, né? Ah, tudo lá. Não é ruim não, velho. Até dá pra curtir legal. Mas nesse lance aí, ó. O cara só quer sugar porque acha que o universo não tem, né, velho? Então tem que pegar o que tem. Já é pobreza. Nem é pobreza, porque pobre é digno, velho. Miserável. Não, mas viu? E quando ele fala assim, minha mãe que me ensinou assim, meu pai é a culpa dos outros. Ah, sempre, a culpa é dos outros. Quem tá vivendo é você, na sua pele, os outros é que é culpado, né, meu irmão? É vacilão demais, velho. Olha o vacilo. Pai, eu sou assim porque meu pai, não sei o quê, o seu pai tá vivendo lá na pele dele, velho. Você tá vivendo dentro da sua pele. Quem é o otário? Ele é você. Não? Ah, mas eu dependo dele, porque que é, né, velho? Porque tudo tem caminho, tudo tem caminho, é só buscar no lugar certo. Uh-huh. É atitude, meu irmão, atitude, mano. Então, ô Mirim, o caboclo... Parasita, velho, também tem esse lance. O quê? Só busca aqueles que ficam com dozinha, velho. Já viu essa? Semelhante atrás, semelhante, né, não? Tem aqueles que gostam de ser os bonzinhos. Pá, eu vou me sacrificar e ajudar o outro ali. Pá, coitado, pô, o outro tá sofrendo, eu vou me lascar, vou me foder, vai voltar. Por isso que eu falo pra você, todo bonzinho só se fode, velho. Porque você não tem como consertar o mundo dos outros se o seu não tá consertado, meu irmão. Todo bonzinho? Se fode, mano. O bom não se fode, não. O bonzinho, sim. Ah. O bom, ele é cheio. Ele é pleno. Ele atrai força que vai na cima da dele ajudando. Ele não joga de cabeça no buraco pra dizer que tá salvando o outro, velho. Ah. Aí, vacilo. O cara tá se fudendo todinho, você vai lá e mergulha junto com ele. Pá! Ajudou o caralho. Afundou os dois, velho. Nossa, é verdade mesmo. O bonzinho tem essas ondas, velho. Não vou lá ajudar, o outro tá caindo ali no abismo, eu vou cair junto com ele. Porque eu sou amigo dele, porque amigo é amigo, né? Já chega na voadora. Aí, mano. Babatice, mano. Larga de ser xarope, meu irmão. Xarope. Viu? Muito xarope, mano. Tomou muito pambenil, tá sabendo? Muito tomou muito pambenil. Que isso? Xaropô geral, não tá vendo nem a real. Ah, xaropô. Mas... muita cola, ficou xarope também. Você acha que... Você acha que, então, a diferença do bom e do bonzinho é que o bonzinho faz vitrine? É vitrine, sim, meu irmão. Uhum. Ele é tão fraco quanto o outro, mas quer ser forte ajudando, virar estrela. Virar Marte. Vou lá. Vou me matar pelo outro, porra. Não vale a pena não, meu irmão. Vale a pena você ficar vivo e tirar o outro do buraco, não. É. Olha o esperto. O esperto fica vivo, corre primeiro, pergunta depois. E volta pra lutar, né, não? É. Esse negócio de, ah, eu sou forte, eu vou ajudar. O outro é fraco. Aí o outro puxa você pra dentro do buraco, você vai de cabeça em cima dele, pá, vira aquela meleca. Porra. Nossa. Vacilo, velho. Vacilo total. Agora não. O bom não. Ele dá uma olhada para ver qual a circunstância. Mas... e o outro tá gritando, mas dá mal, eu sou fraco. Mas não, velho. Você não é fraco não, velho. Eu vou te dar a mão, mas primeiro eu vou amarrar uma corda. Pá, vou me segurar aqui na parada, porque pra dentro do buraco você não me leva não, meu irmão. Vai você só assim, velho. É, é, que força todo mundo tem pra levantar, tá pedindo a do outro, só pra arregar, né, velho? Nossa. Oh. É muito vacilo, mano. E quer, choro, mano, tem uns que choram pra caralho. Ô, oh, fulano podia ter me ajudado e não me ajudou. Ah, otário. Se ajudasse, caiu os dois, meu irmão. É o que eu falo, prefere esse negócio de correr primeiro, pra longe da parada. Dá bem, cuba bem a parada lá, depois volta lá. Você já sabe onde é que você pode amarrar a corvinha, te segurar, pá. Dê a mão, tira o cara do buraco. E você não cai nele. Isso é o bom. O bonzinho não, vai lá e pá. Se joga de cara. E aquela amargaça lá, todos dois. Um porque é fraco e o outro porque é safado. É isso aí, meu. Você fala assim, não é que é fraco, ele se criou fraco, né? E o outro se criou safado. É, é safado. Porque não respeita a si próprio e nem a capacidade que tem, que é usar dos outros. Virou chupim. Nossa. E o outro tá, né, velho? Porque também não se respeitou. E não viu. Cada decepção, velho. Cada porrada da vida que você leva é igual uma alavanca. Para aí. Todos que tiver me ouvindo. Qual foi a pior coisa que aconteceu na sua vida? Uhum. Lembrou? A pior? Agora conta de lá pra cá. Como você ficou muito mais forte, meu irmão? O que não te matou te fez forte pra caramba. Não tem mais vacilo nesse ponto aí, não. Te fez mais esperto, mais ágil. Mais capacitado pra entender a parada, velho. Quando você passar, você já sabe de longe, né, não? Não me disse, é experiência, meu irmão. Tem uns que querem transformar sofrimento em catástrofe, meu irmão. Isso é otário. Sofrimento, você olha ele, pá, fica esperto mesmo. E vai buscar a solução. de jeito ou de outro encontro, porque o que não tem mais remédio, remediado já foi, dizia o Zé, né? O que não tem remédio, remediado já foi? Pois é. Já é. Mas é... A gente tava falando de amor, e até vou ler um trecho aqui que o Caboclo Pena Branca falou, que tem tudo a ver com que o ensinamento que você está passando. Ele fala assim, ó, amor é desapego, amor é harmonia. Não é sugar a energia do outro e nem a sua energia ser sugada pelo outro. Cara, velho, não tem fome de amor. Vai sugar por quê? Vai doar. É fácil de conhecer, velho. É só perguntar. Você quer amar pra quê? Para ser feliz. Não é pra fazer o outro feliz, não, né? Então você tá na metade ainda, se complete. E vai fazer o outro feliz. Porque quem ama quer a felicidade do outro, meu irmão. É ou não é? É. Por quê? Porque tá inteiro, mano. Já deu amor pra si. Já tá na posição de doar um pouco, né, velho? Tá pleno, tá completo, tá transbordando. Agora vê esses vacilão faltando tudo dentro deles, tendo, porque se planta dentro de si, você vai ver brotar, meu irmão. Vai ver brotar, a força tá aí. É a mesma coisa de olhar assim, pá, olha que laranja mais esperta. Tem um laranjal dentro dela, velho. Laranja que é esperta, velho. Carrega o laranjal dentro de si. Mas se não plantar, não brota, né, velho? Vai ficar a laranja podre, só um bagaço lá. Mesma coisa, né? Em caso de amor, é só isso, velho. Para, olha pra si mesmo. Quero amar. Pra quê? Pra ser feliz? Então para tudo. Vai caçar ninguém, não. Vai caçar você próprio. Vai se cuidar, vai se amar, vai dar pra você o que você precisa, velho. Ficar na beca, pá, ter lá suas paradas. Aí sim, tá satisfeito, tá completo. Vai lá fazer a novinha feliz, velho. Funciona pra caramba. Então, Mirim, basicamente, eu tô entendendo o seguinte. Não adianta você querer a felicidade do outro se você... É, ainda não... Querer a sua no outro, velho. Querer a sua felicidade no outro, você não vai ter, não, meu irmão. Cada atitude do outro vai te machucar, velho. Ah, tá faltando um pedaço, mano. Tá faltando um pedaço, você tá vazio. Tem espaço vazio dentro de você, velho. Toda atitude que o outro... Claro, eixo mirim! Eixo mirim é hoje, vá! Ele não podia faltar na sua encruza, sempre a trabalhar. Ele é Exu Mirim, é protetor da porteira desse congá. Ele é Exu Mirim, é protetor da porteira desse congá. A única coisa que Mirim faz é imitar vocês, velho. Fazer um espelho. E esse espelho aqui fala pra vocês. Espelho, espelho meu, mostra quem é mais hipócrita do que eu. Quer mudar o mundo, meu irmão? Muda você mesmo. É isso que é, já é. Quem não tem a paciência de fazer as coisas no tempo certo, quer queimar a etapa mesmo, mano. Deixa o cara queimar ele inteiro. Aí ele vai aprender uma experiência assim especial. Tempo é o tempo. Nada como o tempo. O tempo é o tempo. E o próprio tempo cura o tempo.